Perguntas no ar ansiosas. Now, are these really the questions that I was called here to answer? I beg your pardon. Perguntas no ar ansiosas. Perguntas no ar ansiosas. You have to ask me nicely. Que é a liberdade nas circunstâncias que estamos a viver hoje? Que liberdade queremos daqui para a frente? O estado de emergência transforma a nossa relação com os poderes? Espero que sim, mas da maneira que isto vai, espero que não. Como passar um 25 de abril sem sair à rua? Do you have any other questions for me?